Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver lá do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, ladrões mulatos e outros quase brancos tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, quase brancos, pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos de tão pobres são tratados? E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje o batuque de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada, e a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra, nos estimula. Não importa nada, nem o traço do Sobrado, nem a lente do Fantástico, nem o disco do Paul Simon, ninguém, ninguém é cidadão. Se você for à festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. Mas o Haiti não é aqui. E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação que pareça fácil e rápido e que represente uma ameaça à democratização do ensino de primeiro grau, e se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital e o venerável cardeal que vê tanta vida num feto e nenhuma no marginal, se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, você perceber na esquina da rua um homem mijando no lixo brilhante do Leblon e o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina, 111 presos indefesos. Mas presos são quase todos pretos ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres, e pobres são como podres. E todos sabem como é que os pretos são tratados. E quando você for dar uma voltinha no Caribe, quando for trepar sem camisinha, e quando for apresentar a sua participação inteligente ao bloqueio a Cuba, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui? É isso aí, está no ar mais uma vez. Muqueca de Siri pela Rádio Campestre 98.3. Este foi Guilherme Weber. Olha, se tu tem moqueca, tem siri. Fala, Dinê. Siri com moqueca, moqueca de siri. Cara chato. Siri de moqueca e moqueca de siri. Foi Guilherme Weber interpretando a música Haiti de Caetano e Gil. Agora Vanderly, falar de amor, bora amar. Eu quero um pouco mais dessa nobreza que sinto quando estou junto de ti. Só quero um pouco dessa luz que você tem de sobra, só pra que eu pego daqui, que eu vou varrer o céu que você passará. Vou espalhar seu cheiro ao meu redor, serei o vento bobo a sussurrar em seu ouvido uma canção que você sabe de cor. E quando eu não correr pela montanha atrás da bola que você jogar, serei o cão que lambe suas pernas quando você chega e deita no sofá. Não vou abrir a porta do seu carro, nem te esperar de pé nesse portão. Meu coração já é sua morada, namorada, e a chave você tem na mão. ver o céu que você passará. Vou espalhar seu cheiro ao meu redor. Serei o vento bobo a sussurrar em seu ouvido uma canção que você sabe de cor. E quando eu não correr pela montanha atrás da bola que você jogar, serei o cão que lambe suas pernas quando você chega e deita no sofá. Não vou abrir a porta do seu carro nem te esperar de pé nesse portão. Meu coração já é sua morada, namorada, e a chave você tem na mão. Meu coração já é sua morada, namorada, e a chave você tem na mão. Existia uma jaqueira na Portela, que todo Natal iluminava, que não tinha festa na Portela, iluminava a jaqueira. Então, quando fizeram a sede nova, que já era naquela época a maior sede de escola de samba do Brasil, modéstia à parte, que o samba era descoberto, né? Aí a Portela cobriu pela primeira vez a quadra. Então aí tiveram que derrubar a jaqueira e todo mundo saiu de picareta em cima e foi-se tudo, e a gente aí derrubou a jaqueira da Portela. Eu fiz isso em minha homenagem. Quem é que não se lembra da jaqueira? Tô ligado? Da jaqueira da Portela. Pom, pom. Velha jaqueira, amiga e companheira, eu sinto saudades dela. Pom, pom. Guardei algumas folhas pra repor. Ninguém fez mais, eu fiz a minha oração. Na hora do meu sacrifício eu rezei, ninguém me viu chorar, mas juro que chorei. Acompanhou a nossa glória, nossas vitórias em dos carnavais. Eu quero morrer sambando assim, que nem ela, minha fiel jaqueira, saudosa companheira, que caiu pra defender nossas cores. Hoje nossa estrada só tem flores. É isso aí, Zequete, a jaqueira da Portela. Agora vamos apresentar Márcia Castro, estreando aqui Futebol para Principiantes. Muqueca de Siri, todo domingo, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Campestre. Futebol é uma caixinha de surpresa, toda verdinha e amarradinha por uma linha de branca cor. E dentro dela a gente põe uma bolinha, só entre 22 jogadores. E a coitadinha toma chute, cabeçada, pontapé e canelada. Só não vale pôr a mão, com exceção de dois meio desenturmados, ficando um de cada lado, só prestando atenção. Futebol é uma caixinha de surpresa,

nasceu no Rio de Janeiro. Ele trabalha de segunda a sábado com muito gosto, sem reclamar. Mas no domingo ele tira o macacão, embandeira o barracão, põe a família pra sambar. Lá no morro ele pinta o sete, com ele ninguém se mete. Ali ninguém é fingido, ganha esse ponto, mas é divertido. Brasileiro é isso aí, cidadão sem pedigree. Tutu de feijão, caviar, vatapá, tabule, sushi, sashimi. Vira lata, que não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. Brava gente tão brejeira, fruto de rica mistura, de credos, de raças, culturas, gerando a mais nobre criatura. O vira-lata, que não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. Vira-lata, que não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. Brasileiro, se tá no sufoco, acende uma vela pro seu orixá. Beija o santinho que tá na carteira, pede a cigana pras cartas jogar. Faz promessa, bate na madeira, tenta o amém, namastê, saravá. Xamão e pra dar garantia, consulta o xingue pra se aconselhar. Vira lata, que não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. Vira lata, não deixa a peteca cair. Vai na raça, Oiapoque ao Chuí. Nosso povo é sensual, pela pele transborda o desejo. E é no meio de abraços e beijos que se faz a miscigenação. Seu Jacó que se deu bem num pagode que foi em Xerém, se encantou por uma palestina, casou com a menina e tiveram um neném. Vira lata, não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. O vira-lata, que não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. É mulato, é sarará, é ruivo, sardento, de olho puxado, dinamarquês de nariz achatado, tupi-guarani de cabelo enrolado. Tem caboclo e mameluco, tem corpo, tem alma e tem coração. Brasileiro transcende fronteiras, por isso o planeta é a nossa nação. Vira lata, e não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. O vira lata, e não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. É mulato, é sarará, é ruivo, sardento, de olho puxado, dinamarquês de nariz achatado, tupi-guarani de cabelo enrolado. É caboclo, é mameluco, tem corpo, tem alma e tem coração. Brasileiro transcende fronteiras, por isso o planeta é a nossa nação. Vira-lata, que não deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. O vira-lata, deixa a peteca cair. Vai na raça, do Oiapoque ao Chuí. Brasileiro é isso aí, cidadão sem pedigree. É isso aí, foi Alvinho Carioca e agora Clarice Magalhães, Rio de Janeiro, Lapa. Eu sou do samba, gosto de cantar. Sou do pandeiro, sou de batucar. Eu rodo a saia pra lá, eu rodo a saia pra cá e também sei requebrar. Sou do ganzá, sou do tamborim, do agogô, sou dondom-dindim, da caixa o parintindim, com paradinha no fim e sambo bem direitinho. Vou te contar, sou capoeira, eu sou maneira, não dou bobeira, meu saravá. Eu sou do mar, Copacabana, super bacana, não sou sacana, meu saravá. Já vi sambar em Madureira, moça brejeira, pra lá inteira, meu saravá. Se bobear, Botsuana, Angola, Gana, da nossa fama, ouviu falar. Vou dizer mais, eu sou ligeira, sou brasileira, sou batuqueira, sei rebolar. Maracanã, Santa Teresa, tudo limpeza, do Leniá, Jacarepaguá. Não sei beber Pepsi Cola, nem Coca-Cola, cola por cola, sou Guaraná. Pandero eu e tu panderas, pandera ele, nós pandeiramos, vós pandeirais. Boitatá. E vou até a quarta-feira, sou cirandeira, na quebradeira digo no pé. Tento tocar até em lata, no prato e faca, pra ser exato eu sei sambar. E vou chegando de mansinho, devagarinho, no miudinho, meu saravá. Precisava desabafar. Chorei tanta mágoa naquela hora, que a tristeza foi indo embora antes da derradeira lágrima rolar. Chorei porque vinha trazendo minha alma sentida. Eu chorei pela última vez nesta vida, para nunca mais chorar. Chorei porque vinha trazendo minha alma sentida. Eu chorei pela última vez nesta vida, para nunca mais chorar. Doravante vou cantar, se a tristeza voltar, desta vez não demora. Mas não me envergonho pelo pranto que chorei, porque pelo que eu chorei, qualquer um também chora. Chorei como nunca chorei na vida, porque precisava desabafar. Chorei. Chorei pela última vez nesta vida, para nunca mais chorar. Chorei porque vinha trazendo minha alma sentida. Eu chorei pela última vez nesta vida, para nunca mais chorar. Doravante vou cantar, se a tristeza voltar, desta vez não demora. Mas não me envergonho pelo pranto que chorei. Porque pelo que eu chorei, qualquer um também chora. É isso aí, eu sou o Conrad Rose, você está ouvindo Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Guitarra de Ricardo Silveira, com a cozinha do Samba do Trabalhador, Consolação no fundo. Antes ouvimos Toniná, Chorei e Euforia. Clarice Magalhães, Meu Saravá. Alvinho Carioca, Vira-Lata. Cristina Buarque, Ganha-se Pouco, Mas é Divertido. Alfredo Del Penho e João Cavalcante, Jogador, de João Bosco e Aldir Blanc. Márcia Castro, Ensinando a Jogar Futebol, Futebol para Principiantes. Zequete, A História e o Samba para a Jaqueira da Portela. Vanderli, Bora Mar. E começamos com Guilherme Weber, interpretando a letra da música Haiti, de Caetano e Gil. Mandar um abraço para Silvia, ouvindo Gaivota, Flávia, na Lagoa, Cristina, em São Paulo. Toda quarta-feira tem Choro Xadrez, Rua Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares, Vila Cruz. Começa às 6 horas da tarde, vai, sabe-se lá, até que horas, com moderada sonoridade a partir da meia-noite. Paga R$7 no tocado ou R$10. É a grana para os músicos. Tem a pizza do Freitas lá, maravilhosa. Cerveja artesanal, cachaça artesanal também. E a roda sempre está aberta para quem quiser colar, tocar um instrumento, quiser participar, interagir. Todo domingo tem o Samba da Zininha. A partir do meio-dia tem feijoada. O pátio. E sábado tem o Samba da Castanheira, também aqui no Campeche. A partir daí, 18 horas até 19h30 é de graça. Moqueca de Siri usa software livre. Se você tem um amigo que faz um som, uma galera que você conheça, se você tem alguma contribuição para esse programa, manda pra gente, moquecasiri@gmail.com. Tem alguma receita culinária, benzedura, declaração de amor a fazer? Grava o áudio e manda pra gente. 489-9150-5037. Na sequência vamos tocar Marcelo D2 com a mixagem do Favela Chic Project. E depois Cleozinho, música falando sobre as cotas, sobre a situação acadêmica em relação às minorias, às etnias. Se você está em Floripa, é dia de ir à praia. Nova geração e minha ginga de bamba, mas sempre influenciado pela velha guarda. Veio do fundo do quintal, essa parada, fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas vai ter que aplaudir. Agora com vocês, de São José, Cleuzinho. Da diversidade. Na verdade, Carlos, eu sinto que o Brasil ele tem uma dívida com a diversidade, mais do que uma vocação, porque ele não exerce essa vocação. Ele aplaude a miscigenação quando ela clareia, quando ela escurece, ele condena a miscigenação. Eu sou criado no gueto, orgulhoso de ser preto. Dreadlock na cabeça, tenha máximo respeito. Mas eu não vejo respeito, tem olhar torto, eu vejo. Talvez deixa preconceito, certeza que é preconceito. O racismo no Brasil é o pior de todos, porque ele é mascarado, racista acobertado. Comecei a compreender no campo do saber. Eu sou um preto acadêmico, um cotista pode crer. Mas apesar de estar estudando, estar aprendendo as Áfricas, pretos são raros, tinha apenas três pretos na minha sala. Vestibular é uma peneira pra playboy do particular, que passou a vida toda dentro do energia, pagou pra estudar. Faculdade branca, faculdade branca. Os pretos estão chegando nos calar, não adianta. É mais fácil aceitar do que tentar tirar. Eles não gostam de ver um preto subindo de patamar. Faculdade branca, faculdade branca. Os pretos estão chegando nos calar, não adianta. É mais fácil aceitar do que tentar tirar. Eles não gostam de ver um preto subindo de patamar. Pesco olhares, porque você olha feio só pra mim? Não é racista, porque senta tão afastado assim? Olha que eu noto, seu jeito de falar é diferente. Só anda com branco, trampa com branco, fico no de repente. Pra vocês é muito fácil, grade eurocentrada. Ter duas aulas de África, pra esses caras já basta. Foda-se Marx, iluminismo, que se foda o Foucault. A faculdade é branca, a faculdade tem cor. Estamos escurecendo, querem tirar as cotas. Não querem pretos lá dentro, querem os pretos aqui fora. Conto nos dedos, quantos nossos na academia. Tem gente que prega lá dentro, sobre meritocracia. É patricinha e playboy, escuta o seguinte. Os pretos estão se armando, não venha com xilique. E se você não curtiu, me desculpe, eu só lamento. Pretos e pretas unidos dentro do centro acadêmico. Faculdade branca, faculdade branca. Os pretos estão chegando nos calar, não adianta. É mais fácil aceitar do que tentar tirar. Eles não gostam de ver um preto subindo de patamar. Faculdade branca, faculdade branca. Os pretos estão chegando nos calar, não adianta. É mais fácil aceitar do que tentar tirar. Eles não gostam de ver um preto subindo de patamar por qualquer meio necessário. Em 1971 eu fiz uma canção chamada Cabras Pastando, e que funcionava na minha cabeça como os carneirinhos e tal, as pessoas que eram manipuladas e tal. Mas só que era em 1971. Eu me lembro de pessoas que diziam assim: pra dormir, conta carneirinho. E eu nunca consegui dormir contando carneirinho. Achava que o pessoal do real assim era muito mais positivo. A música Cabras Pastando saiu assim. Eu tenho um dom de causar consequências, um ar de criar evidências. Um sapato novo no lixo, vem cá, vem me lembrar que eu venho de um bando de cabras pastando, de um ninho de cobras me olhando, de herói, de poeta e bandido. Eu vejo um simples carneiro no pasto, cachorros latindo pra lua, e eu distraído e sem medo, indo pela rua em tempo de ver os cordeiros que pastam, que amam fechados nos quartos e pagam pecados a Deus.

nesse seu blues sem álcool, nem solidão, neste seu samba sem luar, sem violão. E o meu tango imprimirá jogar o tango na sua cara de bolero comedido, no seu nariz de rock and roll arrependido, no seu molejo de merengue japonês, no seu balanço de reggae roots burguês, neste seu blues sem álcool, nem solidão, neste seu samba sem luar. Moqueca de Siri pela Rádio Campeche, agora Céu, depois Papai de Belém, 98.3 FM, também tem o streaming, radiocampeche.radio12345.com. Me colori para lembrar o que vivi, me colori para contar porque chorei. De rabiscos meus, estou pensando em ti. We'll be right back. Santarém. Eu quero que seja você, meu bem. Vou te levar para Marapanim. Eu quero ter você assim pra mim. Tu vais comigo para a redenção. Será só teu então, meu coração. Vou te levar para Quatiburu e vou te dar todo esse céu azul. Aonde quer que eu vá, tu vais também. Pelo asfalto amarelo vem. Vou te enchendo de carinho, amor. Beijo, desejo e flor até Belém. Tu vais comigo para onde eu for. Praia, boteco, hotel e todo show. Na correria e na calma, cama, dor, tamanha, paixão eu tô. Legal e ilegal. Aguardente no bom samba canção. O esquinho da bossa nova. Caspa do diabo no rock and roll. Erva do amor no reggae night. Cultura sintética no drum bass. Rosinha, branquinha, pílula amarela. Cuba livre na salsa peruana. Flocos de milho com cerveja no velho punk. E tomate, lança perfume no carnaval. A gengibirra no mar abaixo. Muito tabaco no bolero. Essa não tolero, essa não tolero. Um vinhozinho, um chocolate quente. No tango é bom. A tequila no merengue. É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto. Mas a gengibirra no mar abaixo. Chocolate quente no tango é bom. A tequila no merengue. É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto. Sintética no drum bass. Vozinha branquinha, pílula amarela. Cuba livre na salsa peruana. Flocos cruz de milho com cerveja no velho punk. E tomate, e tomate. Lança perfume no carnaval. A gente birra no mar abaixo. Pê-a-e-o. Muito tabaco no bolero. Essa no bolero, essa no bolero. Um vinhozinho, chocolate quente. No tango é bom. A tequila no merengue. É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto. A gente birra no mar abaixo. Pê-a-e-o. Muito tabaco no bolero. Chocolate quente no tango é bom. A tequila no merengue. É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto. Tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moqueca de siri. Enfim, estamos chegando a mais um final de programa Moqueca de Siri. Todo domingo, das 11 ao meio-dia, pela Rádio Campeche 98.3 FM e também pelo streaming. E depois o programa gravado vai ao ar e fica disponível para todos sempre pelo archive.org, internet pública. No lado B do programa tocamos Marcelo D2 com Batucada, Cleuzinho, Faculdade Branca, o querida faculdade, tenho dúvida no nome dessa música. Sérgio Sampaio, Cabras Pastando, Angela Rorô, Tango da Bronquite, Simone Maser, Tango do Mal, Céu, Baile de Ilusão, Papá de Belém, Asfalto Amarelo e Felipe Cordeiro, Legal e Ilegal. No fundo estamos ouvindo a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, OBMJ, com o Guarani. Ao contrário da Voz do Brasil, esse programa não faz proselitismo, então você vota ou não vota em quem você quiser. Nosso contato para envio de material dos músicos, muquecasiri@gmail.com. A página no Facebook também é muquecasiri. Ambos os canais tiraram o D porque esse programa começou a falar mal tanto do Gmail quanto do Facebook e eles não gostaram. Mas enfim, tá tudo em cima. Também tem o Twitter, @muquecasiri. O Twitter também não gosta de ser contestado. Tenho todos uma excelente semana. Paz, trabalho, sorte, harmonia. Eu vou desligar aqui e vou à praia, que fica a 100 metros do estúdio da rádio, e vou banhar nas águas do Campeche, dar uma cabeçada. Se você está perto da orla, faça o mesmo, renove suas energias. Lembrando que Moqueca de Siri é todo feito em software livre. Já quebramos a janela da Microsoft e já devoramos a maçã da Apple. Saudações rubro-negras e até o próximo programa.